ser com a proteção dos bons espíritos. Passando por aqueles homens, ele os saúda. Boa noite, meus amigos. E eles são incapazes de cumprir o seu desiderato de matar o professor espírita. Mas em 1917, no mês de abril, chega de Sacramento, da cidade de Garapava, o coronel Azarias Arantes, um homem rico e famoso, acometido de uma grave enfermidade, que já tinha buscado todos os recursos da medicina e que somente foi curado graças a Bezerra de Menezes, através do médium sacramentano. A notícia se espalha e o presidente do Círculo Católico de Uberaba, um médico, denuncia Eurípedes Barçanufo pelo exercício ilegal da medicina, já que ele não era formado, não tinha habilitação perante o conselho. A cidade de Sacramento fica extremamente preocupada. Eurípedes é chamado pelo delegado a comparecer, presta o seu testemunho. E ele mesmo, o próprio delegado, tem a oportunidade depois de visitar a uma daquelas aulas sobre espiritismo às quartas-feiras, quando vê aquele apóstolo mediunizado dar sublimes testemunhos e preces de falar de Jesus como ele jamais houvera escutado antes, e percebe tratar-se ali de um homem de bem, sabedor que ele jamais cobrara por nenhuma consulta, por nenhum remédio, que ele era muito mais útil à sua comunidade do que muitos outros médicos de outras farmácias. O próprio delegado faz de tudo para não indiciar. O processo é levado de mãos em mãos a vários juízes, naquela época um cargo honorário, não era um cargo titular, um cargo fixo, e vários deles recusam-se a denunciar aquele homem tão querido e amado em sua cidade. No dia 9 de maio de 1918, um ano após, o processo é encerrado, a acusação prescreve contra Eurípedes Barçanufo. A multidão faz um enterro simbólico do processo e Eurípedes pede que eles não se exaltem, porque não quer ferir os ânimos, não quer ferir suscetibilidades daqueles que ele sabe que o agridem, que o acusam com a melhor das intenções. Mas Eurípedes, antes do processo se encerrar, ele tem o testemunho de muitos amigos, porque ele recebe o apoio de muitos espíritos quando é conduzido ao julgamento. Há o testemunho perante a delegacia. Ele narra a doutora Amália, a sua secretária, com os olhos banhados em lágrimas, lhe diz: Dona Amália, os espíritos estão dando um testemunho tão grande de amor. Como sou pequenino, como sou indigno, não mereço tanto carinho dos espíritos, como eles são dedicados. Sinto-me envergonhado diante de tantos benefícios que não mereço. Caminhando pelas ruas, vejo um painel de luzes acendendo-se.